Conclusão: a volta a uma fé como a das crianças. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno, segundo Coríntios 5:10. Quanto mais envelheço, menos penso sobre o que os outros dizem sobre mim e mais penso sobre o que Jesus dirá a mim. Antes de escrever este parágrafo, passei uma hora imaginando como será quando encontrar a Deus. Essa tem sido uma prática saudável em minha vida e preciso realizá-la com mais frequência. Quando me imaginei me prostrando diante dele, pensei nos remorsos que terei em relação à minha vida na Terra. Tenho consciência das minhas diversas falhas e muitas mais serão reveladas naquele dia. Só então descobrirei quanto meu orgulho e egocentrismo prejudicam outras pessoas e a igreja como um todo. Tentei escrever este livro tendo apenas aquele dia em mente. O que me arrependerei de ter dito ou não dito? Naquele dia, não terei nenhuma pitada de preocupação com o que os outros pensam de mim. Estarei diante de meu Criador e responderei por minha vida. Quando olho para trás, para meus 54 anos de fracassos, sei de ações que realizei e que prejudicaram a igreja. Sei também de ações que deixei de realizar e que também prejudicaram a igreja. Sei que não adianta me revolver na vergonha das falhas passadas. Ao mesmo tempo, não quero criar novos remorsos no futuro. Reserve algum tempo para refletir sobre o que lhe importará no último dia. É muito saudável afastar os olhos de tudo o que você vê agora, segundo Coríntios 4:18. Apenas imagine-se postado em pé ou prostrado diante de um Deus santo no final. É isso o que me motiva a tomar algumas das decisões mais difíceis na vida. Alguns de vocês precisam se distanciar daqueles que o estão levando a se separar de irmãos e irmãs em Cristo. Outros precisam aceitar aqueles de quem se separaram equivocadamente. Que o Espírito Santo lhe dê a coragem e humildade necessárias. Lembre-se de não se deixar abater por toda a discórdia que há no mundo. Com quem você precisa ter uma conversa pessoal? Quando chegar aquele dia, você não vai querer aceitar os que dividem, nem se distanciar dos verdadeiros filhos de Deus. Queremos que ele nos encontre buscando desesperadamente a unidade, como nos ordenou. Seja maduro bastante para adorar como uma criança. Pela graça de Deus, ainda tenho uma fé como a das crianças em que o corpo de Cristo possa se unir durante minha vida. Posso estar louco, mas à medida que o mundo se torna mais dividido, acredito mesmo que seja exatamente este o tempo em que Deus deseja unir o seu reino. Fico imaginando a felicidade que sentiremos se começarmos a nos unir. É o que queremos. Fomos criados para a unidade, salvos para sermos unificados e passaremos a eternidade adorando como um corpo único. Alguns podem me considerar imaturo por acreditar que uma adoração mais profunda irá nos unir. Acho que finalmente sou maduro o bastante para acreditar como uma criança. O Espírito de Deus me impele a uma adoração profunda que nos une. O crente cheio do Espírito não permitirá que nada quebre a sua participação nesse serviço de adoração unificado. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, versos 18 a 21. As pessoas cheias do Espírito não permitirão que os conflitos as impeçam de cantar uns aos outros salmos, hinos e cânticos espirituais. As pessoas maduras não são tão facilmente desviadas do louvor. As pessoas cheias do Espírito estão constantemente louvando o Senhor com música. Trata-se de uma adoração contínua de coração. Não é necessário que outros as arrastem para a adoração. O Espírito as move a partir de dentro, enquanto as canções e melodias são entoadas. As pessoas cheias do Espírito estão sempre dando graças por tudo. A ação de graças não se interrompe na vida de um seguidor devoto. Até as tribulações e sofrimentos podem conduzir à ação de graças quando se anda no Espírito. As pessoas cheias do Espírito sentem temor a Cristo. O temor de Deus as leva a se sujeitarem umas às outras. Não conseguimos pensar simplesmente em nós mesmos. O Espírito de Deus nos leva a considerar a importância dos outros. Segundo essa definição bíblica sobre quem é cheio do Espírito, será que você se descreveria como sendo alguém cheio do Espírito? Será que é tão simples assim que basta tornar-se cheio do Espírito? Será que isso resolveria realmente o conflito cristão? Sim. Assim como nenhum casal cheio do Espírito se divorcia, nenhuma igreja cheia do Espírito se divide. É só quando paramos de entoar salmos um ao outro, quando paramos de cantar ao Senhor de coração, quando paramos de dar graças a Deus por tudo e paramos de nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, é só então que somos capazes de nos separar uns dos outros. Se acha que estou errado, pergunte a si mesmo se já viu isso acontecer. Quantas pessoas você conhece que demonstram alguma daquelas características dos que são cheios do Espírito? Neste momento estou pensando em duas mulheres, Johnny e Susan. Elas são duas das pessoas mais cheias do Espírito que conheço. Ambas têm sido para mim exemplos de pessoas que parecem literalmente nunca parar de louvar e agradecer a Deus. Creio que as duas nunca se encontraram, mas me imagino assistindo ao seu encontro e à doce irmandade que formariam na presença de Jesus. Enquanto elas se revezam orgulhando-se no Senhor, não consigo imaginá-las encontrando algo pelo qual valesse a pena se separar. Ambas amam demais se sentar ao pé do Senhor. Nenhuma delas suportaria afastar-se. Permita-me encerrar este livro do modo como iniciamos, louvando a Deus. Senhor, louvo-te porque existo. Amo estar vivo e sinto-me honrado por ter sido criado à tua imagem. Tu me fizeste de tal modo que posso me tornar um contigo agora. Realizaste isso por meio da morte de teu filho na cruz. O sangue dele me purificou. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado. Tu me adotaste e amo ser teu filho. Sinto-me emocionado com o fato de que me desejas. Quero ser um contigo muito mais do que qualquer outra coisa. Por favor, purifica-me de meu orgulho, ambição e egoísmo. Queres que eu experimente a unidade perfeita com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo? Eu também quero isso. Senhor, aumenta esse desejo em mim e em todos os teus filhos. Perdoa-me por tudo o que fiz que tenha provocado discórdia. Perdoa-me por tudo o que não fiz, permitindo que essas discórdias continuassem. Intensifica meu amor por teus filhos. Deus Todo-Poderoso, una-nos em tua glória, em nome de tua glória. Anseio por ver a oração de teu filho atendida, que experimentemos a unidade perfeita, assim como tu e Jesus são um. Minha alma anseia pela unidade perfeita em tua presença para todo sempre. Louvados sejam Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.